Vou chamar um nobre amigo, colega, excelente comunista, Zé da Velha. A velha tá aí, Zé. De Pixinguinha, segura ele.